extremo inferno. É 3 mil volts, bem instalado. Sou nervoso, tá na febre, artigo pesado. Infectado, mente cristã. Não se abala perante a prova de fogo, véi, nunca se cala. Arteiros firmes caminhando na selva de pedra. Eu sou responsa, eu tô nos corre da vida eterna. Pipoca gela, fica piano e não abraça milagres de conversão. Ponto vital da graça, o som nervoso, cabuloso, falando da Bíblia. Respeita a regra, ladrão, e os mandamentos da cartilha. Um salvo pros mano guardado do outro lado. O maior crime que condena é o pecado. Fica ligeiro, trutão, pois querem te enganar. Serpente transfigurada no rosto de quem confiar. Mundão tá louca, chapa quente, proliferando. Enquanto Cristo não vem, se liga, passa um pano. Se liga, passa um pano. No disparo contra o mal, na contenção com infinito arsenal. Mente automática, repetição brutal, artigo de mil grau. 3000 volts no disparo contra o mal, na contenção com infinito arsenal. Mente automática, repetição brutal, artigo de mil grau. O som mil grau batendo forte, mostra a responsa. Boa intenção vinda do céu, segura a bronca. De rocha, moleque doido na gravidade. Regenerado por Deus, conspiro com a maldade. E revida pela fé o adversário. Eu dou blackout nos versos, provérbio dos sábios. Inteligência avançada, artigo de mil grau. Colamentado, preceito, efeito original. Tipo um código secreto com pouco acesso. A mente engana o coração por via expresso. O pensamento é tocado, forças do além. O artigo é de mil grau, existe o mal e o bem. Existe o mal e o bem. Moleque doido. No disparo contra o mal, na contenção com infinito arsenal. Mente automática, repetição brutal, artigo de mil grau. 3000 volts no disparo contra o mal, na contenção com infinito arsenal. Mente automática, repetição brutal, artigo de mil grau.